93.7 FM. A informação com Pedro Carvalho. Rui Nunes, presidente da Associação Portuguesa de Bioética, receia que a criação de um passaporte de vacinação Covid-19 suscite episódios de discriminação, para além de restringir os direitos fundamentais dos cidadãos. O passaporte Covid, o passaporte de vacinação, pode ter a sua utilidade, mas a questão é que muitas vezes há uma dissociação entre, precisamente, a informação científica e depois a atividade política, seja a nível nacional, seja a nível de espaços mais alargados como a própria União Europeia. E, portanto, repito, o passaporte Covid pode ser uma solução, mas não vai ser a solução de todos os problemas. E coloca e suscita questões éticas e legais importantes. Questões éticas e legais no plano, por exemplo, da discriminação. Imaginemos que só pode viajar dentro da União Europeia quem estiver vacinado. Ora, as pessoas não se vacinam por iniciativa própria, nem por escolha própria. Há um sistema de prioridades que é determinado, aliás, por cada Estado soberano, e portanto Portugal tem um regime, a Espanha tem outro, a Alemanha tem outro, e por consequência discriminar pessoas, porque o Estado assim o exige, ou assim o determina, creio que é uma violência. Para o professor de Bioética e Sociologia Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, uma das marcas genéticas da União Europeia e do projeto civilizacional europeu é a defesa intransigente dos direitos humanos e, portanto, não vamos agora, por causa da pandemia e da retoma económica, por muito importante que ela seja, deitar por terra toda essa trajetória, na opinião de Rui Nunes. O Tribunal de Contas emitiu um visto prévio ao contrato de serviço público assinado entre o Estado e a empresa de transporte fluvial Transtejo. O transporte público urbano é a prioridade do Governo. O Primeiro-Ministro garante que até a final do mês vão estar vacinadas contra a Covid-19 todas as pessoas entre os 50 e os 65 anos com comorbilidades associadas e cerca de 80% dos idosos com mais de 80 anos. O pagamento de parquímetros está suspenso em Lisboa. Enquanto as condições de confinamento se mantiverem, o pagamento de estacionamento na via pública na cidade de Lisboa vai continuar suspenso e não está prevista uma data de fim. A Direção-Geral de Saúde vai alargar os rastreios regulares à Covid-19, fazendo-os a todos os professores e auxiliares das escolas. A mudança está na nova Estratégia Nacional, agora fechada, que também vai levar os rastreios em escolas e locais de trabalho de maior risco a muitos mais concelhos. 3.7 FM. A banda sonora do seu almoço. 93.7 FM. Olá, boa tarde, sou a Mónica Amaral. A partir de agora trago as melhores baladas para a trilha sonora do seu almoço. Fique ligado, vai ver que vai valer a pena.